Banca deixam, essa estourou, papai. É bodão que tá tocando e ela só pedindo mais. Lá na festa da tequila, tipo American Pie. É bodão que tá tocando e ela só pedindo mais. Lá na festa da tequila, tipo American Pie. Eu vou fazer igual no filme, putaria tá rolando. É cama balançando, é carro balançando. É bunda chacoalhando, oh, oh, chacoalhando. É cama balançando, é carro balançando. É bunda chacoalhando. É cama balançando, é carro balançando, é bunda chacoalhando, oh, oh, chacoalhando. Ai, para, para. Adora aí, rapaz. Um beijo pra minha esposa Tatiane Cerqueira. É bodão que tá tocando e ela só pedindo mais. Lá na festa da tequila e pro American Pie. É bodão na festa da tequila, tipo América. Eu vou fazer igual no filme, putaria tá rolando. É cama balançando, é carro balançando. É bunda chacoalhando, chacoalhando. É cama balançando, é carro balançando. É bunda chacoalhando, oh, oh, chacoalhando. É carro balançando, é cama balançando. É bunda chacoalhando, chacoalhando. É carro balançando, é cama balançando. É bunda chacoalhando, olha, olha, chacoalhando. Leve esse sucesso pra sua cidade, rapaz. 7599957581 pra falar com Tatiane Produções.